Tudo bem, Derek? Boa tarde. Boa tarde, doutor Cláudio. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Um prazer é todo nosso. Meu amigo Rafael, boa tarde. Boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dormiu um pouquinho a mais hoje, Rafael? Opa, com certeza. Tô brincando aqui com o Rafael, porque ontem vocês tiveram shows, né? Show ontem em Muzambinho, no Bodegas. Como é que tá a questão de shows, hein, Derek? Muitos shows? A agenda nossa, graças a Deus, tem sido bem... Lotado. Estão fazendo bastante shows. Meus, vocês são muito jovens. Quantos bastante anos tem? Show. Eu 20, eu acho. 19. 19, estão bem novos ainda, né? A dupla começou há quanto tempo? A dupla acho que tem cerca de um ano. Um ano já. Só que trabalhando com shows mesmo, nós estamos faz sete meses. Seis meses que vocês Isso, começaram. Nós tivemos um tempo aí pra ensaio. Montar repertório. Tá, mas aí como é que é a história da dupla? Vocês vamos formar uma dupla pra já fazer shows e ganhar um cachê? Como é que foi isso? A história foi meio louca. Engraçada, na verdade, né? Eu sempre gostei de música, eu venho de uma família que tá ligada à música. Só que eu nunca tive interesse de fazer show, de levar isso como uma profissão. E daí um dia, do nada, eu falei, quer saber? Acho que eu vou tentar. Aí, procurando uma segunda voz, me falaram do Rafael, eu não conhecia ele. E aí eu fui procurá-lo. Procurei contato com ele, cheguei na casa dele e falei assim, fiquei sabendo que você canta, eu tô afim de montar uma dupla, o que você acha? Falei, entra aqui, vamos cantar uma música junto e se ver que vai virar, vai fluir, a gente começa o trabalho. Mas pelo menos vocês não se conheciam de jeito nenhum. Não, não. Como é que você deixou o cara entrar na tua casa desse jeito? Esse é o bandido, tava enrolado, né? Liga esse cara ainda. E aí, depois disso? Aí, entrei, fizemos uma música junto, aí. Mas o Rafael de hoje, esse cara não vai pegar nada aqui. Então, vamos ver se esse cara não vem aqui só com essa conversinha fiada pra levar. Mas e aí, conta pra gente? Foi fluiu, tipo assim, achou que as vozes encaixou bem, tipo, o dueto ficou bacana. E começamos a trabalhar, vamos trabalhar então, vamos montar repertório, fechar repertório. Que é o intuito nosso? O intuito é fazer barzinho, é tentar uma coisa maior, e aí foi fluindo. A gente começou crescendo de pouquinho em pouquinho, né? Eu já vim de outras duplas, fiquei parado um bom tempo antes de começar a cantar com o Derek, mas hoje, graças a Deus, as coisas estão começando a fluir. Qual outra dupla que você participou? Olha, eu cantei com o Danilo Henrique, né? Era Danilo Rafael na época, cantei com o Alex, filho famoso de Marco. Sei. Tive algumas outras duplas, mas... Então você já tem uma carreira longa, meu amigo. Eu sou novinho, mas eu vou falar, já sou velho de guerra, viu? Ele já tá na estrada faz tempo. Mas aí a primeira música que vocês ensaiaram lá, quando você foi na casa do Rafael, você lembra qual foi? Vixe, eu lembro. É. Lembro. Foi, por nome eu não vou lembrar não agora, mas... Era modão, hein? Era moda. Era porque moda. O Derek, o pai dele tem um bar, então ele sempre cantou em bar, né? Então o que ele mais sabe era modão. Como é que é o nome do teu pai? Paulo, onde Paulo, é o bar? Em frente à antiga Skin Carioca. Tá. E ali sempre saiu a musiquinha, sempre tava ouvindo. Então, as primeiras músicas nossas foram só modão mesmo. Modão, e eu já era mais, como se diz, mais universitário. Era mais universitário. Só que a gente começou a mesclar um pouco ali, e hoje tanto o repertório é assim um pouco variado em questão disso, entendeu? Além de fugir, às vezes, um pouco do sertanejo também. Vou pedir pra vocês arriscarem essa primeira música aí, tem jeito? Vamos essa primeira que vocês fizeram lá atrás pra fazer um teste, pra ver se iria dar certo a dupla Derek e Rafael. Dá pra sair? Vamos lá então, com Derek e Rafael. Primeira música que eles cantaram lá na casa do Rafael. O Rafael ainda com um pouquinho de medo, com receio. Falou assim, eu já tenho a estrada, já tô na estrada já faz 8 anos. Vamos ver o que esse rapaz vai arrumar. Olhou, avaliou e falou, eu acho que dá pra tirar um proveito daí. Vamos ver aqui. O que virou? Vamos lá. Pensamento a insistir que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Essa aí é Liguei Pra Dizer Que Te Amo, do Alain Aladim, né? Isso. Foi gravada por um milhão de duplos aí. Essa aí é antiga. Essa aí é antiga, essa aí acho que é de 86, 85, mais ou menos. É das antigonas. Ó, deixa eu ver quem tá mandando abraço aqui pra vocês. Boa tarde, estamos aí ouvindo o Derek e Rafael. Um abraço aí pro primo, do primo Maurício, lá de Guarulhos. Tá ouvindo a pássaro da Ilha Online. Primo de quem? Qual dos dois? Caramba, meu primo. Teu lá primo. De Guarulhos. Tá ouvindo a gente lá online. Mandou até a foto aqui do site aqui da rádio. Valeu, viu? Um abraço para você, muito obrigado aí pela sintonia. E como é que é essa relação aqui? No caso aqui, o Maurício é primo da família, mas já começa a surgir os fãs, né? Porque vocês não ficam presos e fazendo show só em Guarané. Tava em Muzambim. Já começa a surgir isso também, Derek? Tem sido muito bacana, é um carinho muito grande que a gente tem recebido dos fãs. Ontem eu fiquei no surpreso. No começo fica meio estranho a gente falar começo, isso, né? Tipo, fãs, fã, né? Como assim? A gente sempre tem um pessoal que acompanha, né? Que gosta, que acompanha. Ontem mesmo tinha uma turma pesada lá em Muzambi, no Bodegas. Então a gente se sente lisonjeado de poder ter essa oportunidade, né? De receber esse carinho do pessoal aí. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um rapaz que tava lá ontem. Ele falou pra mim: cara, parabéns, bom dia, parabéns pra vocês. O trabalho de vocês tá excepcional. Gostei muito e, assim, sempre que tiver show aqui na região, me manda que nós vamos estar em todos. Mas aí vocês já estão pensando nisso em formar, de repente, não sei se é um fã-clube, vamos lá para a palavra correta, um fã-clube de Derek e Rafael, até para dar essa sustentação para vocês aí nas redes sociais, porque o Rafael falou, né, Rafael, eu tenho um trabalho. Sim. Derek, eu não sei como é que é isso. Também trabalha? Sim, trabalho. Também trabalho. Não dá, então, para cuidar disso e trabalhar. É. Já pensa em montar alguma coisa assim, para ser realmente algo profissional, já que essa é, pelo que eu percebi, a vontade de vocês. É, né? O intuito da dupla é esse. Né? Então, eu acho que seria muito bacana a gente ter, sim, um fã-clube, um pessoal que acompanha a gente, porque motiva o nosso trabalho e quem está contratando sempre reconhece muito bem isso, porque fala: caramba, os meninos estão trazendo gente lá de Guaranese. É. Ontem mesmo o cara me elogiou bastante, falou assim: vocês estão de parabéns, vocês trouxeram aí cerca de 30 pessoas de Guaranese. É uma coisa que é muito difícil, porque são 30 quilômetros, é perto, sim. Mas 30 quilômetros para quem vai beber e curtir e depois voltar, né? A pessoa pensa muito bem antes de ir. Duas, três vezes, né? Lembrando que o Bodegas lá também tá a lotação máxima, é sempre poucas pessoas só, né? Então, quer dizer, é quase 30%. Um terço do público lá foi por causa de vocês. Foi bacana, foi gostoso. E assim, eu acho que o intuito do fã-clube, motivar a dupla, é um carinho que a gente pode ter com os fãs, de tipo, postar vídeos semanais. Mas aí, além do Bodegas, a gente tá falando aqui muito do Bodegas. Além do Bodegas, onde mais vocês costumam se apresentar regularmente? Pra quem não conhece. A gente faz bastante o Botequim. E o Bodegas, no caso. Guaranés, a gente faz a Praça do Espeto. O Bar de Gilberto. Falando em Bar de Gilberto, não pode esquecer, né? Lembra? Mandar um beijo, um abraço pro Gilmar lá aqui. Ele já cobrou eu, falei, não esquecer dele. Né? Que é uma pessoa que ajuda muita gente também, né? Que já tá na carreira há um tempo aí. O Gilmar já está na estrada há quase 30 anos, só de carreira já deve ter uns 25, por aí. Quantos é que o rapaz deve ter, né? Vai tá beirando uns 40 já, isso mesmo. Mais ou menos. Ele começou com 15, mais ou menos. E Guaxupé, por exemplo, Barbaridade, a gente não teve a oportunidade de tocar no Sky ainda, mas estamos trabalhando para isso. Negociando ali. Negociando isso. E para contratar vocês? Como é que faz? Fala com quem? Entra no contato do telefone, tanto o meu quanto o Rafael. O meu é o 91 31 7531. É o WhatsApp, telefone 24 horas, se preciso. O meu é 9217-2265 também. Tá, tem o Facebook todo. Também? Tem o Facebook da dupla, não tem? A temos família? A página, na verdade. Página, é, a página, né? O Facebook tá, nós estamos criando ele. Primeiro a gente tem um projeto, primeiro como vai ser o Facebook. Tá. Queremos fazer um negócio bem bacana. Tá. É, bem trabalhado, bem... É o site, né? É, então, vamos criar um site. Isso. Né? É, vocês têm a fanpage, né? A fanpage. Certo. Agora a gente quer criar mesmo. Agora, então a gente está começando a entrar na mídia e tal. É, não só para o pessoal saber, mas ali se o pessoal entrar, mesmo que está no comecinho, já vai ter o contato de vocês. Tem, tem um contato, sempre tem tá entrando ali. Notificação de show. Ah, beleza. Vamos fazer ali. Tal lugar hoje. Já está ali. Lá, anuncia ali. Tem alguma agenda aí, alguma data programada agora para os próximos dias? Hoje... Praça do Espeto. Praça do Espeto. Gilberto. Bar do Gilberto. Amanhã folga. Amanhã tem uma folguinha. É, também. O Expresso. É o programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Vamos que vamos, trazendo aí a sua participação sempre por aqui. A galera continua participando comigo, enviando mensagens de áudio ou mensagem de texto, dizendo aí o número da Mineral Água, tá? O número fixo lá da Mineral Água e colocando o nome do pai, o nome do seu pai. É a promoção que a gente está fazendo hoje. É, quem fizer isso vai concorrer ao kit do programa Expresso, tem camiseta do programa, tem caneca do programa, tem boné do programa Expresso. Tem um kit legal da Mineral Água pra você. Ainda tem um CD da dupla Mano Rap e DJ Carlin. Talvez um CD seja um dos projetos aí para breve da dupla também? Sim. Já é mais a complicadinho gente, o CD, é, né? O CD é um custo muito alto. É. A gente tá fazendo um investimento muito alto, que é o ter o som próprio pra tocar no barzinho. Mas o próximo investimento é a gravação de uma música. Que nós temos a música de, já em mente, assim. A música de vocês? É composição do Naima Ciel. Tá. É a composição é dele, também, né? É muito fera. Muito tá ajudando muita também. Gente. Tem sido um paizão. É um cara que tá me instruindo muito. E... Já que zoamos o Gilmar, vamos chamar ele de vozão, né? É, o vozão, na mesma né? Época. É, ou antes, né? Acho que o Naima veio bem antes. Mas ele tem ajudado muita gente, tem... Devido a esse currículo dele, ele já sabe como direcionar a gente. E a gravação da música agora é o próximo projeto. Em breve vamos estar lançando aí. E a gente vai estar lançando aqui, né? Opa, com certeza. Se você falar, não vou lançar lá na outra rádio. Não. Oh, a Luana Oliveira, quero mandar um abraço aí pra dupla Derek e Rafael. Desejo muito sucesso pra vocês, viu? É a patroa. É, o ouvinte aqui que mandou, esqueceu de mandar o nome, mandou agora aqui, é o nosso grande Vinícius. Vinícius é rico, tá mandando um abraço pra vocês, tá dizendo que torce demais a conta pela carreira de vocês, gosto muito de vocês, viu? Um grande abraço. O Humberto Fernandes também aqui da Dom Fernandes, tá ligado com a gente, deve estar na correria danada aí, né, Humberto? Mas ela arrumou um tempinho de ligar aqui pra gente e mandar esse abraço pra vocês, viu? Humberto também tá sempre acompanhando nosso trabalho. Aí, Humberto, você... Obrigadão. O Humberto também agora abriu a Dom Fernandes, né, assados e petiscos e sempre vai estar realizando shows aí. Já contrata os meninos. Contrata os meninos aí pra ver. Na mesma, né? Tá passando aí. Tá vendo? Tá, vamos fechar já. Pra acertar negócio. Já né? Fechar o negócio já. Ah, gente, manda um abraço especial pro Vinícius aí, que tá sempre com a gente também. Inclusive, ontem tava lá no Bodegas, fez um Zé Rico com nós lá. Ô, oh, legal. O povo gosta. Legal. E como é que é o show de vocês? É um show mais pra cima? É um show que segue um pouquinho aquele ritmo de sertanejão mais antigo? Ou vai pro lado do Rafael aqui, do sertanejo mais universitário? Como é que é o show? É um show pegado. É um show bem animado, é um show pra cima. É, o foco nosso é a animação mesmo. Se eu falar, o foco da gente é a animação, mas o nosso forte, o pessoal geralmente gosta mais, é tocando música romântica. Romântica. Romântica. Um romântico sertanejo, geralmente hoje é um romântico com uma pegada de arrocha, dançante, entendeu? Então, mas essa é... O arrocha romântico, estão trabalhando isso, muito é hoje, tá lançando né? Muito hoje, né? É, hoje parece que é isso, né? O sertanejo tá sertanejo se transformando novamente isso. No romântico, né? Porque teve a época daquele... A arrocha... Estrãozinho, chiclete isso. Ali... E essa fase passou, graças a Deus. Opa, e agora a gente tá chegando nesse lado mais romântico do sertanejo de novo. Voltamos, né? pra letra, realmente, né? Que antes tava muito. É o que você falou, era muito pobre, né? De conteúdo. O chicletismo. Pobre, né? É. Então o caminho é esse. E isso é a pegada do show de vocês, então. É mais ou menos essa. Sim, é uma pegada bem. Bem. Animada. Verdade, é e romântica mesmo. Tá, mas aí o pessoal que tá nos ouvindo agora, vamos imaginar, quer contratar vocês. Aí tem o show só com os dois, show com banda, como é que funciona toda essa estrutura de vocês hoje? Sim, nós trabalhamos com banda também. Aí fica a critério da pessoa, a pessoa quer um acústico, a gente faz também. E quando quer com banda, a gente faz também. Então já tem o pessoal certo aí pra banda, aí pra vocês fazerem um show com uma banda completa. Sim, a gente já trabalha com banda, já tem um tempinho já. Foi uma coisa que eu... Muito pouco tempo de dupla, muita gente falou pra mim, Derek, você é louco. Banda é uma dor de cabeça que você vai ter à toa. Vocês estão com uns 3, 4 meses de dupla. Eu falei, não, eu tô com 3, 4 meses de dupla visando daqui um ano, dois anos. É. Então, planejamento. Eu preciso ter uma banda... Porque se eu for ficar pensando assim, ó... Ah, a hora que eu tiver público, a hora que eu tiver uma oportunidade de fazer um show com banda, eu vou montar uma banda. Não. Eu já tenho que ter a banda pra partir do momento que a pessoa chegar em mim e falar assim, ó... E aí, vamos fazer um show com banda? Não, vamos sim. Eu tenho os músicos... Repertório até já passado. Já. Naim faz parte da banda. Nossa. Nossa equipe, hein? Ó, tem mais gente mandando abraços aqui, deixa eu ver... Reginaldo, mano rap, ó, manda um abraço aí pros meninos aí, eles vão longe, viu? São humildes demais, tá mandando o mano rap, conhece o mano rap, né? Conhecemos, tem mais. Obrigado. Aqui, um abraço aí pra todos os meninos, Derek e Rafael, desejo muita sorte pra vocês, estamos juntos, é o DJ DW Mix. O DJ, o Diogo, na verdade, ele sempre toca com a gente, né? Faz o acústico, Derek e Rafael, a gente brinca sempre, Derek, Rafael e Diogo, né? O Diogo sempre tá sempre com a gente. O Diogo tá em todas, né? Ó, parabéns, muito sucesso aí pros meninos. É a Silvana Batista que também tá mandando esse alô pra vocês, viu? Abraço, Silvana. A Isabel, a tia Isabel, tá mandando aqui um alôzão também pra vocês, desejando muito sucesso. O Júlio Souza, parabéns pro Derek, parabéns pro Rafael, tive com eles no jantar beneficente da Amigo dos Amigos, eles são muito bons mesmo. Posso pedir uma música pra vocês agora, já que eles estão elogiando tanto aqui? A música mais atual? Pode ser. É uma que eu toco quase todo dia aqui na rádio, uma do Zé Henrique Gabriel, ou é pedir muito, aquela Seu Polícia? Ah, vamos lá. Pode ser essa? Pode ser. Então vamos ver se esses meninos mandam bem mesmo no sertanejo atual aí. Vai lá. Que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaços. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaços. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. A música é bonita demais, né? Tá entre as mais tocadas aqui da Pássaro da Ilha FM. Essa música é muito bacana, música muito legal. A Andréia Aparecida, irmã do Rafael, tá mandando um abraço aí pra vocês, viu? Opa, minha mana. Isso, obrigado. Quem também tá mandando um alôzão aqui é o novo patrocinador aqui do programa, o meu amigo João Luiz, lá da Mineral Água. Manda um abraço aí pra dupla Derek e Rafael, sucesso pra eles, tudo de bom. Ó, se puder, pede pra eles tocar Saudade de Minha Terra. Ô, Opa. Dá pra sair o Saudade da Minha Terra? Um trechinho, pelo menos? Isso aí é lá no fundo ao mesmo, né? Vamos ver se sai. Vamos fazer um trechinho dela. Porque ela é grandinha, né? É, um trechinho dela. Vamos lá. É pra você, hein, João Luiz. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o boão, bordando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabia cantando no Jequitibá. Já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Dessa música também, né? Sucesso aí do Belmonte Amaraí, nas vozes de Derek e Rafael, pra você ter esse show do Derek e Rafael aí na sua festa, festa de casamento, festa de aniversário, né? Ainda, né? Se precisar, faz. Se precisar pra dar uma animada no clima, só contar. Liga pra quem então? Repete os números de telefone, deixa eu anotar aqui, tem que falar bem devagar, viu, Derek? Sim, é o meu telefone é o 991 31 75 31. E o do Rafael? O DDD é 35 92 17 22 65. Aí tem um 9 aqui na frente. 992 17 22 65, para você contratar o show de Derek e Rafael em qualquer lugar da região. Como eles já falaram aqui, tem dois modelos de show. Tem um que vão só os dois, né? Um show mais acústico, e também um show com banda. E aí é só contratar os meninos através desses telefones: 991-31-7531 ou 992-17-2265. As mensagens continuam chegando de gente mandando abraços. Fernando está dizendo: os meninos cantam muito, hein? Parabéns. É, mais um recadinho aqui, deixa eu pegar mais um aqui. Antônio é lá de Goxupé, meu xará. Manda um abraço aí pros meninos, parabéns, cantam muito, esses meninos vão longe. Fabiano também tá participando, Fabiano também é de Goxupé, tá ligado com a gente. Manda um abraço aí pros meninos. Adorei, Saudade da Minha Terra. Sou fã de Belmonte Amaraí. Quem não é fã de Belmonte Amaraí? É. Qualquer pessoa amante do sertanejo. Sertanejo verdadeiro aqui. Verdadeiro sertanejo. É raiz. Gente, adorei o bate-papo com vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Quando a música estiver aqui, já fica combinado. Isso aí, a gente. Vamos trazer aqui pra gente colocar no rádio pela primeira vez aqui na Pássaro da Ilha. Pode ser? Tá fechado. Na Pássaro da Ilha. Mas não vai me dizer se amanhã, segunda-feira, de repente vocês cruzam aí com o Faustão nessas estradas da vida, mas vai lançar aqui. Não, é aqui que não, você vai. Não, é aqui. Né? Não, tá, vamos fechar o contrato, tá marcado. Tá combinado, então. Fechou. Derek, valeu, foi um muito prazer conhecê-lo, viu? Pelo espaço, foi um prazer. Eu ainda não o conhecia. Prazer é todo meu. É um prazer. Obrigado pelo espaço, pela dupla, num programa tão, assim, tão acompanhado, com audiência tão grande, isso é muito importante pra gente, muito bom, pela divulgação da dupla, eu tenho só a agradecer. Eu que agradeço a presença também, os ouvintes, Rafael. Né, e o pessoal que tá com a gente sempre aí, que dando esse carinho, obrigado a todos mesmo. Se a gente esqueceu de alguém, a gente se perdoa, que é difícil lembrar, né? Lembrar também que teve aqui o Júlio César e Guilherme, mandou um abraço pros meninos lá, cantam muito também, parceiro nosso, Danilo Henrique, todo mundo da região aí. Certo? É isso daí. O pessoal tá falando aqui, ó, pede 10%. Deve ser da comissão, né? Vocês fecharam alguma coisa. Vamos fazer então. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Sucesso pra vocês. Tá combinado aí a primeira música gravada por eles. É, a gente vai lançar aqui na Pássaro dele e qualquer outra novidade que vocês tiverem, contem sempre com a gente para divulgar, tá bom? Muito obrigado, André. Aquele abraço, intervalo comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje.